E aí, nego? É nóis. Aham. Quero o RDS pra eu ter LB. E aí, Carlos? Vê com nós. Na paz, tiozão. Tamo junto e misturado. Aham. BLB. É. Vamos que vamos. Vai, vai. Aham. É no seu nome, tio. Tipo Ezequiel, cativo na Babilônia. Minha alma é livre, motivo pra perseverança. Abraço ao João, que os guerreiros aqui perdeu. Quem acredita, valeu. Minha fé tá em Deus, que não olhou como um homem aqui. Pro vagabundo, poderoso Shaddai, que deu seu filho pelo mundo. Só pelas coisas loucas que o sistema tira, que através do verso tem sede de justiça. Que tem humildade de se prostrar diante da única verdade que pode resgatar. Que me fez mudar meus pensamentos. Há tempo de eu ser morto ou na cela, mais um detento. Periferia imaculada de misericórdia. Pela sociedade que fecha as portas. Fábrica de monstro, processo maligno. Mas o mestre tá voltando pra acabar com tudo isso. Aí eu quero ver quem é o passo. Dinheiro, sua joia, quero ver se vai tá lá. Pra te livrar do juízo final. Nada material desse mundo é mortal. Em meio ao pesadelo nacional que prossegue, Cristo me resgatou, deu o talento num rap pra rimar. Tipo atirar, sem compaixão, invadindo os barracos e cumprindo a missão de incentivar os irmãos e mostrar a verdade, desprovido de orgulho e pop. Na humildade, meu bom, pra quem tá aqui fora no veneno atrás das grades, Jesus é o caminho, a vida é a verdade e a solução de um novo recomeço. O único que faz depois da morte passar ileso dos pesadelos da chama do abismo. Tô aqui pra te dizer, a solução é Cristo. Com sede de justiça, preparado pro combate, são os guerreiros desfazendo as armadilhas e todo o mal do inferno inteiro. Não tenho medo de lutar, com Cristo vou chegar até o final. Até o final. Ei, ei, ei, pera aí, ó. Motivação vem do céu, meu pai. Foram anos à espera de paz. Retroceder jamais, pois sabemos quem nos sonda e quem cuida de nós. Mesmo afrontados pelo sistema feroz, somos tirados de otários só pelo fato de pegarmos a enxada e lutar no pesado. Nosso suor rendeu prosperidade aqui nessa cidade. Não faço parte dela, sou apenas a margem. Aquele que bate no peito de verdade, que enfrenta o mundo inteiro pela bondade. Eu vejo vários apontando em minha direção. Não me olha assim, meu sentimento não é de papelão. Perdi os meus valores pra esse mundo, mas eu sei que para o meu Deus isso é um absurdo. Me olha, me fecha, me prendo, me barre na porta da sua loja, mas não tiram meu tesouro, que é honra e glória. O meu passado é passado, tudo se fez novo. Quando tô no topo, os hipócritas já ficam loucos. Os que se humilham sempre serão exaltados. Aquele que perde a vida achará um respaldo. Sempre esteve ao nosso lado, não nos abandonou. Mesmo sabendo que de tudo isso nada restou. Vitória não somente aqui, mas no Haiti. Em ruas de ouro os neguinhos vão subir. Eu sei que pra você tudo isso é loucura, e para o céu alguém que veio das ruas. Limite, mente fechada para a salvação. Glória a Deus, justiça não virá de suas mãos. Acorda, meu Brasil, para honrar. Isso não é uma troca, é um simples dever. Então vai lá, você sozinho não é nada no combate. Vitória sem empate. Não falo de classe maligna, declinear de pouco valor. Por favor, responda ao chamado do meu Senhor. Se cale um pouco para ouvir a voz de Deus. Tudo que possuiu até agora de nada valeu. Tá juntando o que antes de morrer? Pelos frutos se conhece a árvore e o proceder. Cadê felicidade que foi comprada à vista, que o ladrão roubou numa simples visita? Então me explica. Com sede de justiça, preparado pro combate, são os guerreiros desfazendo as armadilhas e todo o mal do inferno inteiro. Não tenho medo de lutar, com Cristo vou chegar até o final. Até o final. Com sede de justiça, preparado pro combate, são os guerreiros desfazendo as armadilhas e todo o mal do inferno inteiro. Não tenho medo de lutar, com Cristo vou chegar até o final. Até o final.